Silver Sierra. Bom dia. Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, no nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. 17 opção no zero e sai conformado. Transponda 5553, controle 120, decimal 8. Alto do Jardim, chama táxi. 171, bom dia, informação do curso Santa Charlie, já pronto, copy. Informação Charlie, diante, pronto, copy. 371, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Elda da Mótima, onde intercepta a pesoluna zero, segue conforme rota. Transponder 5560, controle 120 decimal 8, da 371. Autorizado para Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva direita da Elda e da Monte, Santos 1-0, após conforme. Transponder 5460, 5560 e o controle 208, o Santos 371. Correto, procedimento. 5560, chama para o Santos 06. Chama de volta, está no 06, chama de volta. Para o táxi, da Chané 625, 104, POV, Cidade Alto, Hora de Seis. Gente, autorizado o táxi, da Chané 625, 141, Índio, ponto para a pista no 0, Torre, 118, décima 95, que é negão no 08. 34, de Panicera da 0118, Chané 625. Chané 6251, Pacto Espera, Delta Zero, só. Funcionar 6251 autorizado, alinhado, decolar, pistão 0, vento 180 graus, 13 nós. Cadê a Pacto Espera, Delta 62? Pátio 3, 305, autorizado. Chama a Dani, olha que ela vem do Zulu. Sim, Amaral Dani, olha que ela vem do Zulu. Obrigado. 3171 do posto 06 na escuta. Inicialmente está autorizado até a saída do pátio 3, se for para a saída do pátio 3, para ingresso do pátio 1. Xanai 6251, decolar 233, controle 120, decimal 8. 308, Xanai 6251, bom dia. Salvador, bom dia, Xanai 6251. Xanai 6251, bom dia, contato radar, fica para o nível 360, vai lida. 360, lida, Xanai 6251. Para ingresso no pátio principal, até a posição 05, Oscar 92, eu vou retornar o tempo. Então você tinha autorizado o último ataque. Chamando 251, chame Recife, 125, décima 1. 25, décima 1, chame 625, bom dia. Bom dia. autorizado, táxi. Pátio 1, no Índia, ponto 0, piscina 0, torre 118, decimal 95, QNH 10, 183, 171, no bandido. Na 3171 autorizado, alinhar e decolar sistema 0, vento 1, 80 graus, 1 no meio dúzia de nós. Zona 71, decolar 246, controle 120, 8. 208, obrigado. 3171, bom dia, contato radar, só para o nível 320, vem Leda. 320, Leda, obrigado. 3161, chame o centro Recife, em 125, décima 1. Recife 251, tá? 31, obrigado. Bravo, bom dia, Golão 961, no seguinte da Delta para 4. 961, no Delta confere, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, Galeão com nome Rosa, plano de voo, nível 360. Decola, pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da Euleta Irume, onde tem setembro de novembro 857, segue conforme. Transpondo 5575, controle 120 decimal 8. Obrigado, Serra Bravo, Golf. Conforme 360, 1-0 direita da Euleta Irume, até novembro 857, após conforme 5575208, ou 9961. Correto, contagiamento, chama profissional 1-0. 9961. Fazer um no gate, 1-0-10, pushback acionar. Autorizado, chama táxi. Fazer um, chama táxi.